pessoas a rir e a chorar alternadamente enquanto estavam a ver as formas que estavam a acontecer ali. E pronto, isto diz muito também da complexidade deste tema e das coisas que coloca em marcha também aqui em nós. Então, ia perguntar a vocês, enquanto também investigadores, um bocadinho também baseado nestas experiências aqui, se calhar poderia começar talvez pela Alice, Alice Mato, bom, que é que está ligada particularmente a esta área do envelhecimento e que tem vários projetos em marcha, internacionais, etc., sobre esta área. Um bocadinho tentar perceber se, partindo também das coisas que nós vimos, se lhe quer pegar em alguma coisa daquilo que nós vimos para falar sobre a sua perspectiva, mas sobre tudo isto, na sua perspectiva, qual é que é a relevância então deste tipo de projetos, tendo em conta o fenómeno do envelhecimento, a perspectiva deste fenómeno do envelhecimento, que se quiser agarrar. Não é bom ter um micro para a gravação também. Okay. Está a ser gravado. Se calhar é verdade. E dois micros. Obrigada. Então, muito boa tarde a todos. Já tive cá de manhã, mas tinha um papel um bocadinho diferente. Confesso que este é mais desafiante. Não pude preparar nada, não é? Mas não deixa de ser muito interessante. Eu, enquanto investigadora na área do envelhecimento, tenho dois tipos de projetos. Projetos mais académicos, que dão resultados como aqueles que apresentei hoje de manhã, e projetos de intervenção social, de intervenção no terreno, muito mais próximos de projetos como este, que me dão muito gosto e que, onde eu aprendo, se calhar, muito mais do que aquilo que levo para os projetos. E este projeto, particularmente, é um projeto que me tocou de forma muito especial, porque a arte, para mim, tem o dom de, como dizer, faz-me nascer uma alma nova. E hoje, de facto, acho que senti isso mesmo naquela performance e nos contactos que pude ter e o que eu pude aqui, todos os momentos em que pude participar, porque este tipo de projetos, para mim, cumpre um critério que eu acho fundamental e que costumo defender na minha prática como curiosa do envelhecimento e da intervenção com as pessoas mais velhas, que é, eu há muito tempo que me recuso a fazer projetos para as pessoas mais velhas e, portanto, ao bocado revi-me totalmente no que a Gabriela dizia, de fazer projetos com as pessoas e não para as pessoas. E esse é um dos grandes méritos que eu vejo neste fazer presente, é que intervém nos modos que eu considero importantes. As pessoas mais velhas têm uma sabedoria, têm um conhecimento da realidade, que o nosso papel é criar oportunidades para que todo esse saber venha à lume e possa ser aproveitado por todas as gerações. Portanto, um projeto que põe em articulação diferentes gerações, que é outro dos grandes méritos, diferentes gerações e que trabalha com as pessoas, é de facto um projeto que eu considero muito válido. Portanto, queria dar os parabéns aos organizadores, aos criadores, que juntam a isto toda a arte que nos engrandece. Estou, de facto, fascinada com o que vi até agora. Ok, obrigado. Se calhar passaria, talvez agora, uma pergunta também para a Teresa Mora, que é investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, socióloga do Centro de Investigação SIC Sinova, e perguntar-lhe isto, esta questão que surgiu aqui há bocadinho, que até o Tiago lançou vista sociológico, do ponto de vista que é acostumado a fundar, o que é que isto pode trazer de relevante também para aqui? Redes entre pessoas, redes em termos territoriais, não entendi muito bem, mas... Eu estava a falar de redes de interligação entre pessoas, interligação, mas redes territoriais também. É muito abrangente. Muito boa tarde. É com muito gosto que aqui estou e queria agradecer esta oportunidade. Pois, reportando aqui ao tema desta mesa, o tema muito geral, pensar e agir, não é? Qual é a importância de termos pessoas que se encontram, neste caso, neste projeto, de duas gerações diferentes, não direi opostas, precisávamos ter crianças de um lado e pessoas e séniores do outro lado, mas ainda assim adolescentes ou jovens adultos da licenciatura de teatro e pessoas com uma maioridade já bastante, bastante grande, que todos nós, alguns de nós, eu próprio já estou numa idade maior, não é? Vou avançando e, portanto, quando falo de pessoas, estou a falar ao fim e ao cabo de cada um de nós, sem qualquer... No primeiro olhar, sem qualquer distinção entre eles e nós, eu também, o Hugo, a Alice, o Eduardo, qualquer um de nós. Eu acho que estes espaços de arte direcionada para a intervenção social ou de práticas artísticas ou sociais, enfim, com várias designações possíveis, são espaços que, ao fim e ao cabo, penso que este o olhar que posso dar aqui, ao fim e ao cabo, são uma espécie de espaços privilegiados, de algum modo, de compensação, uma compensação que é abertura para outra maneira de estarmos, relativamente àquela que é a nossa vida social, muito marcada normativamente nesta sociedade. Se calhar temos assim não tantas oportunidades de pensar mais, sentir mais e agir mais. A questão está, o que é esse mais, não é? Porque nós já temos os nossos contextos sociais, desde que nos levantamos até que nos deitamos, qualquer um de nós, quase de certeza, mesmo já na reforma, aí temos mais liberdade, menos constrangimento, mas eles estão bastante marcados, o nosso dia-a-dia está muito marcado, não é? O que é que fazemos, o que é que devemos pensar, o que é que não podemos dizer, etc. Portanto, digamos que de algum modo são espaços, sim, de ação, de pensar e de sentir, porque são espaços que nos permitem reativar a nossa liberdade, ou de outro modo, todo o conjunto de faculdades com que cada um de nós nasce necessariamente, e creio que cada um de nós, no seu pequeno mundo, em relação com os outros, nos vários mundos que vai vivendo até o mundo enquanto planeta, tem toda uma imensa potência, uma imensa diversidade, não é? De faculdades, e estes espaços permitem ativar todo um conjunto de faculdades ou de partes de nós, de relação com o mundo, com cada outro, connosco, com o outro que está ao lado, com o outro da outra geração, etc, etc. E são espaços que permitem reativar isso, e por isso é que cada um dos intervenientes na mesa anterior disse, de algum modo, eu senti, eu fui feliz, eu gostei, eu vou todos os dias, eu quero ir, enfim. Temos testemunhos muito diversos, mas eu penso que os testemunhos apontam todos para isso. A tal ideia de poder, fala-se muito de... Estou-me a largar um bocadinho. Fala-se muito de empoderamento. Eu penso que podemos ir para uma noção talvez mais simples de poder, que a mim me faz muito sentido. Que é a diferença entre, é de um autor, de um filósofo da área da filosofia política, que se chama italiano, Tony Negri, não sei como se pronuncia, que é a diferença entre poder sobre, aquele poder que pode vir de outros, que constrange, que explora, que injustiça o outro, que oprime, que em vez de estender as tais capacidades várias, constrange-as, não permite que elas se libertem, não é? E todos nós temos essa experiência de vida também, qualquer um de nós. Hoje, ontem, quando éramos crianças, viremos a ter mais para a frente, certamente, porque a vida também é feita disso. E depois temos, digamos que o outro lado, que é o poder de, a título de exemplo, cada um de nós nasce não com a faculdade de voar, não é? A não ser que seja através de um veículo que o permita, portanto, de forma indireta, mas com a faculdade de nadar. Agora, só, não queria usar a palavra aprendendo, porque não acho que é disso que se trata neste tipo de práticas artísticas, mas no exemplo que estou a dar poderá ser. Agora, só aprendendo a nadar, ou todos nós nascemos com a faculdade de ler, só aprendendo a ler, não é? O nosso Estado já social permitiu, não é? Após 25 de Abril, universalizando a escola, só aprendendo a ler é que efetivamente consumamos, melhor dizendo, esse poder de... Portanto, o poder de é sempre o poder de estender todas as nossas partes, e eu acho que é muito sobre isso que se trata. Havia outras coisas que gostaria de dizer relativamente à interação, em específico, posso ainda? Mais daqui a bocadinho, se posso? Só um bocadinho então, posso? A interação específica entre duas gerações quase extremadas, não é? Eu suponho que para um dos lados, nomeadamente para os estudantes, também haveria que abordar isso de serem estudantes, mas pronto, para este lado, porque têm várias características, não é, identitárias, são jovens, mas são estudantes, e são estudantes, mas são estudantes da licenciatura em Sociologia, e são estudantes em Sociologia, não em minha área, estava a pensar neles também, em estudantes de licenciatura em Teatro. Isto conduz a muitas questões, permitam-me dizer que, de algum modo, suponho eu, terão sido obrigados a fazer parte de... que estão num quadro de uma licenciatura, numa determinada unidade regular ou em várias. Mas isso é outra questão, portanto há aqui muitos elementos. Mas para onde queria ir é que eu penso que para o lado dos jovens isso pode ter potenciado uma ética, uma conduta, uma maneira de estar, lá está, de ir agindo, no sentido de abrir para a vontade de intervir, no sentido de participar de forma ativa na sociedade em que vivemos, não é? Nomeadamente em relação a esta questão das pessoas com mais idade. De facto, todos nós desejavelmente vamos ter mais idade, mas de facto a nossa sociedade, com a cultura que tem e com a historicidade que tem, não tem vindo, a Alice saberá melhor do que eu, tem vindo a tentar fazer, nomeadamente também em termos de direitos, não só das crianças, estou a olhar para o Manuel Sarmento, mas da terceira idade, ou dos séniores, tem vindo a fazer esse percurso, não é? Em termos de democratização e também em termos de democracia cultural, não é? Deixo aqui para o Hugo, eventualmente, se for por aí, em termos de distinção. E por isso é importante, não é, esta consciência que os jovens podem adquirir, justamente na relação direta com. Pelo outro lado, acho que é ótimo estarmos a ter um conjunto de projetos que procuram, mais ou menos, mas ainda assim creio que é este um dos percursos, ultrapassar uma visão mais assistencial, não é? Isto passa por um reconhecimento da maioridade de cada um, não é? Do avançar na idade, numa lógica não assistencialista, não é? Mas numa perspectiva mais de encararmos estas práticas como práticas cidadãs, não é? Também na perspectiva de uma maior equidade social entre as gerações. Eu vou terminar só com isto. Quando, talvez indevidamente, me calha algum aluno de Sociologia, eu por vezes tento canalizar, ou quase sempre, para a Alice, porque é a área da Alice, e diz que quer ir trabalhar em algum contexto social com pessoas que são da terceira idade, eu vejo-me quase sempre a ter que os torcer todos, porque falam das pessoas que encontram como se fossem extraterrestres. É quase dizer, às vezes têm tiradas impressionantes, tipo, ah, também pensam, também sentem, também são criativos, também fazem coisas. Pois somos todos nós seres em potência com um poder imenso que há constantemente que reativar se estivermos para aí virados, não é? Porque eu sou da opinião que quando chegar eventualmente, não sei, tenho agora 59, espero chegar a uma idade mais avançada e aí verei se quero estar em casa sossegada, ouvir música ou com um livrinho ou a dormir, ou se quero participar de algum destes espaços de práticas artísticas. Passaríamos a palavra então ao Hugo Cruz, que portanto acumula, é criador, é programador, é investigador também, e faz parte também do núcleo de análise, de avaliação e de acompanhamento destes projetos, partes que são os financiadores aqui, que são da Fundação Carlos Gulbenkian. De La Caixa, não nos podemos esquecer. E de La Caixa, muito bem. Caixa. Passa a publicidade. Está ali alguns. É uma referência também cada vez maior na área do teatro comunitário, nas vertentes, portanto, teatro para a comunidade, teatro de comunidade, teatro com a comunidade, tem tudo, várias nuances. Bom, então... Vamos ao que interessa. Tinha mais ou menos a mesma pergunta aqui. Portanto, então, esta mesma práticas artísticas socialmente comprometidas, há muito a dizer acerca disto, e também, se calhar, aqui falo, perceber também um bocadinho o que é que, no que diz respeito à continuidade destes projetos e à, bom, e às limitações e às possibilidades no que diz respeito à continuidade destes projetos. Muito obrigado, especialmente porque estamos no final do dia, porque o vosso dia já vai longo, estou a ver aí muita gente que já esteve ali na garagem a apresentar-se e agora ainda está aqui a escutar, então muito obrigado pela resistência, também estamos com a concorrência do Jogo de Portugal, então realmente vocês são as resistentes e os resistentes, e obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E começar exatamente por essa resistência e por dizer que, deixem-me, não me levem a mal, mas dizer que realmente as mulheres e os homens, mais as mulheres neste caso, que decidem nas suas vidas uma, duas ou às vezes mais vezes por semana se dedicarem a criar e a fazer arte, são pessoas muito corajosas e isto não tem uma falsa... um falso elogio nisso. É preciso muita coragem. Com todo o respeito pelos colegas artistas, pelos meus colegas artistas e da área social que também estão implicados nestes projetos, mas eles estão numa outra perspectiva, num outro olhar e com uma outra técnica. Quem se atira realmente de cabeça são vocês e eu acho que se deve sublinhar essa coragem. E isto está muito relacionado com a tensão que vocês estão a discutir hoje neste seminário muito bem, e também aqui com esta designação não vou querer fugir, né? Das práticas artísticas socialmente comprometidas. Poderíamos 30 coisas diferentes, sem grande dificuldade, poderíamos dar 30 designações diferentes, que dependendo do país, dependendo do período histórico, podemos assumir diferentes designações. O que complexifica a comunicação entre pessoas de áreas distintas, aqui mais concretamente da área social e da área artística cultural, se vocês quiserem também educativa, que também se cruza aqui, de alguma forma neste projeto, neste fazer presente, e uma necessidade que eu tenho vindo a sublinhar bastante de criar um vocabulário comum. Deixa-me explicar, não é um vocabulário único, tenham calma, respira. Nem é um vocabulário homogéneo, né? Atenção a isso, que isso levanta sempre muitos perigos. Nem é um falso consenso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com entendermos todos sobre o que estamos a falar. Essa é uma preocupação fundamental. Porque o que acontece muito nestas práticas e nestes projetos é que estamos a falar de coisas totalmente diferentes usando as mesmas palavras ou então o contrário. Estamos a falar da mesma coisa, a achar que nos estamos a desentender porque estamos a utilizar palavras diferentes. E parece-me que é extremamente importante, e o Fazer Presente foi também fazendo essa construção, criar um vocabulário que é próprio de cada projeto, de cada prática, de cada território, mas que permite às pessoas estarem confortáveis sobre aquilo que se está a discutir, sobre aquilo que se está a falar, para também a ação ser mais concertada de alguma forma. Então, todo o tempo que se possa perder num projeto, a discutir o que é uma prática artística comprometida socialmente, ou uma prática artística comunitária, ou uma prática artística participativa, ou uma prática artística para a inclusão social, porque são realmente coisas diferentes. E é interessante discutir isso, porque são essas entrelinhas que vão gerar conflitos, gastos de energia e dispersões, muitas vezes, nestas práticas. Então, permitam-me começar por aqui, porque depois há também muitos clichês, não é? Tem a ver até com as formações de base e as formas como isso acontece. Ou seja, genericamente, as pessoas, os técnicos da área social e da área educativa, mais da área social, os psicólogos, os sociólogos, os antropólogos, são muito treinados para a escuta. Para uma escuta, para uma suposta neutralidade, entre aspas, com muitas aspas, com um olhar analítico, compreensivo, e são muito treinados para não tomarem posição, para não tomarem posições declaradas como se isso fosse possível quando se está a trabalhar com pessoas. Ora, os artistas são treinados exatamente para o oposto, para a expressão, para tomar posição. Também para a escuta, mas é um outro tipo de escuta. E claramente, quando nós chegamos a estes projetos, estes diferentes estilos, estes procedimentos de fazer, que são muito diferentes, levam a muitos mal-entendidos que perturbam, de alguma forma, o desenvolvimento deste tipo de trabalho. Eu costumo dizer que depois a comunidade desempata isto tudo, né? E, portanto, relativiza estes saberes mais técnicos, e ainda bem que o faz. E, portanto, nós cruzamos aqui três saberes, três olhares, com inputs e contribuições muito, muito distintas, mas muito relevantes para uma abordagem, muitas vezes, dos mesmos assuntos, das mesmas temáticas e dos mesmos territórios, que vale a pena entender e perceber. Normalmente eu ouço imenso os técnicos sociais se queixarem sempre nos corredores, nunca em espaço público, não é? Mas sempre nos corredores dos artistas, impossíveis, eles chegam aqui, fazem tudo mais alguma coisa, não têm regras nenhumas, não há estrutura nenhuma nos ensaios, eles mudam tudo. Pedem uma coisa e querem outra, e não sei o quê. Bom, é para isso que os artistas estão lá. É para fazerem isso. Esse é o modo de fazer. Porque senão estariam a fazer projetos sociais e educativos numa outra lógica. Ok? E depois ao contrário. Né? Vêm os artistas, ai, os técnicos sociais são muito paternalistas, parecem donos das pessoas, são os donos dos pobres, eles é que definem, eles é que decidem o que é que as pessoas podem fazer. E é muito interessante entender de onde é que isto vai e porquê é que isto acontece e porquê é que isso não é discutido em equipa no sentido de criar uma abordagem mais integrada. Então, tirar isso dos corredores e trazer isso para o centro dos projetos parece-me fundamental. Eu tenho que começar por aqui porque é o tema deste seminário, não é? É este encontro entre estas duas formas de fazer de alguma forma. E, portanto, sempre a discussão da arte pela arte num extremo, da arte como a função social no outro extremo, quando o que interessa aqui é a tensão entre estas duas visões. E muito uma tendência, também porque a maior parte dos financiamentos nesta área vem da área social, vamos ser muito claros, no nosso país, e ainda vão vir mais, como o PRE, não vão vir da área da cultura, com uma tendência muito forte para estarmos sempre a falar do impacto social destas práticas, que ele existe, é real, e vimos aqui no painel anterior e ao longo do dia, no documentário, uma série de situações que nos comprovam isso de alguma forma, se vocês quiserem. Mas nós temos que falar do impacto cultural da mesma forma que falamos do impacto cultural. Temos que falar do impacto cultural, se quiserem, mais especificamente do impacto artístico. Porque só com esse modo de fazer é que se ativa a dimensão social deste tipo de práticas. Porque se não for assim, tenho muitas dúvidas sobre o impacto social que estas práticas podem gerar. isso é também alguma coisa que vale a pena ter atenção e vão calar, porque senão os resistentes vão... Vamos acabar a intervenção sem ninguém na sala. E falar sobre a questão da continuidade, não é? Essa grande questão. Que, aliás, não é uma questão destes projetos. É uma questão da lógica do projeto em geral. Seja ele qual for. Portanto, não vamos trazer isso exclusivamente para os projetos de práticas artísticas socialmente comprometidas, não é? Então, isso é algo que é inerente ao projeto, por muito que nos custe. Ou seja, a lógica do projeto tem um início e tem um fim. E eu sei que é polémico isto que eu vou dizer. Ok? Mas eu vou dizê-lo. E é bom que assim seja. A grande questão, essas instituições envolvidas nos projetos, como promotoras, como parceiras, a grande questão é se os orçamentos destas instituições e se as políticas públicas acompanham o que os projetos propõem do ponto de vista da mudança dessas políticas públicas e da mudança dessas instituições. Porque estas práticas que nós estamos aqui a falar hoje não mudam só os participantes, como nós temos tendência a sublinhar. Mudam as instituições, mudam as dinâmicas comunitárias. E raramente nós falamos sobre isso. E é bom também falarmos sobre isso. Porque também acontece, nem que sejam pequeninas mudanças. E, portanto, uma lógica de projeto, nós definimos objetivos com o tempo. E se aqueles objetivos não se cumpriram, é porque aconteceu alguma coisa no projeto que não permite que aqueles objetivos tenham cumprido. Então, o que é que nós vamos retirar disso? E o que é que a instituição que promove, o que é que os parceiros, o que é que os financiadores retiram relativamente a isso? E, portanto, tenho muitas dúvidas. Aliás, na investigação do meu doutoramento, quando se fala de continuidade, quando se fala com mais de 300 pessoas que fazem este tipo de trabalho, a continuidade é uma variável que não garante necessariamente a qualidade da participação das pessoas nos projetos artísticos. Pode até criar muitos vícios. Estar com o mesmo ensinador ou com a mesma ensinadora há 20 anos não garante exatamente que as pessoas tenham qualidade de participação nos projetos. Portanto, imensamente polémico aquilo que eu acabei de dizer, ainda bem que isto veio uma técnica para vos acordar no final do dia cansativo. Sim, não sei se querem reagir a esta... Eu achei muito interessante o que acabou de dizer aqui o meu colega e dou-lhe muita razão. Partilho com ele, de facto, muito do que disse. E gostava só de acrescentar o seguinte. Eu acho que já não é... Está ultrapassado o tempo dos projetos recreativos. E os projetos de intervenção... criam momentos de lazer, momentos de confraternização, mas não tem sentido, na minha perspectiva, continuarmos a insistir, né? Ah, é um projeto, os idosos gostam muito. Ah, eu não sei o quê, os intervenientes, os participantes aderiram, ah, estão tão felizes. Isto, para mim, é mais do que insuficiente e não é o critério que nos deve mobilizar. E este projeto tem o mérito de encontrar interesses comuns a diferentes instituições, a diferentes gerações e provocar mudanças, estou certa que provoca mudanças nas próprias organizações. Eu acredito sobretudo nos projetos que partem de que se baseiam em atividades significativas para os intervenientes. Atividades significativas, quer afetivamente, quer emocionalmente, que tocam as pessoas e que unem as gerações por interesses que são comuns e significativos para ambas. E os projetos intergeracionais são particularmente difíceis, porque nem sempre é possível encontrar, ou não é fácil encontrar estes interesses partilhados. E esse foi um dos aspectos que eu gostei muito deste contacto com o projeto Fazer Presente, porque eu senti que, de facto, ambas as gerações, ou as diversas gerações, estavam envolvidas em atividades que eram significativas para umas e para outras. E há demasiados projetos intergeracionais falhados, diria eu, porque não têm este cimento a unir as gerações. Sim, é um trabalho muito sensível. Não sei se a Teresa também quer reagir a isto. Sim, sim. É um trabalho muito sensível e muito complexo. Se calhar a linguagem da arte até tem algum privilégio na possibilidade de poder colocar em marcha todos estes processos. Desculpa, Teresa. Estando de fora, não é? Enquanto sociólogo, por um tal diferente. Embora me posicione bastante, se calhar. Pronto, mas só... mas enquanto sociólogo eu tenho em relação a estes projetos muito interesse e muita curiosidade também. Quando penso na origem, e há pouco, eu peço desculpa, não me recordo do nome de quem iniciou esta sessão da tarde. Sim, sim. Não. Gabriela Nunes, não é? Gabriela Nunes. É que no outro dia chamei o Hugo Costa ou o Cruz, pronto, isso é que estava aqui com esta deixa ao lado, que é a questão da origem dos projetos. É claro que se quisermos reconstituir a história e fazer entrevistas aos vários intervenientes que estão mais no início, contar-nos a uma narrativa no presente para o passado, pronto, e a pessoa verá, não é, qual foi de facto a história, montando as várias peças e as várias sequências. Neste caso, pelo que ouvi por parte da Gabriela Nunes, a Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, né, teve aqui um papel de um lugar de agenciamento muito forte, também falando com o seu presidente, que já não é presidente, não é, mas que foi durante muito tempo, Manuel Sarmento. Percebi que a Associação já tem uma espessura temporal bastante grande, não é, já tem muito tempo. Eu acho que há aqui uma questão nestes projetos, era isso que queria dizer, e depois uma outra coisinha pequenina, que é a questão da justiça territorial, não é? Porque estes projetos estão localizados, têm várias escalas, mas têm muita escala local, mas é a escala local dentro de um território, neste caso no Conselho de Guimarães, não é? Também tem um tecido associativo forte. E parece-me que há, de facto, essa dinâmica importante de, que eu apelidaria, de justiça territorial, não é? Nomeadamente das juntas de freguesia que possam estar mais distantes do centro, com uma certa lógica de periferialização, não é? E penso que é também bastante importante olhar para os projetos desse modo. Uma segunda é que eu continuo com o conhecimento que vou tendo dos projetos, lendo e também, por vezes, podendo de fora participar, assistir sobretudo, e lendo, nomeadamente, o Cruz, não é? E a sua tese de doutoramento, mas para trás também. São sempre projetos, parece-me, em que a diversidade de participantes diretos, não é? Nos processos artísticos, nomeadamente os artistas não profissionais, é uma diversidade ainda assim limitada. Eu pessoalmente gostaria muito de ver nos projetos, vou ser bastante idealista, quase que uma espécie de microcosmos da sociedade, ou seja, onde eu teria eventualmente, não necessariamente, porque às vezes nem convém, algum presidente de câmara, uma vereadora da ação social, um professor universitário, não interessa, portanto, pessoas muito diversas e com culturas muito distintas e lugares de proveniência e lugares onde se encontram em percursos de vida, acho que pode levar ainda mais é muita coisa, não é? À questão das relações, efetivamente, de relações de reconhecimento mútuo das várias pessoas, ultrapassando as tais lógicas de poder instituídas, porque é daí que todos vimos, não é? Voltando à questão do poder sobre e do poder de. Por último, não queria deixar de dar só uma palavra pequenina, porque não pôde ser muito falado aqui, relativamente ao primeiro momento com que abriu esta sessão final, não é? Com os duetos. Estou certa, não é? Com os duetos, e dizer, não há tempo para muito mais, que gostei muito, pronto, não direi mais nada, mas pelo menos isso, portanto, gostei muito mesmo, relativamente àquilo que pude ver, não é? Da participação das pessoas, da encenação, do trabalho feito, que daria outra conversa, não é? De modo que vou ficar por aqui. E queria agradecer uma vez mais a oportunidade de poder poder ter assistido aos duetos relativamente a todos aqueles que participaram, para além da participação também da Manuela Ferreira e do Tiago Porteiro, a todos os que participaram. O meu agradecimento. Muito obrigada. Obrigado a todos. Eu queria, temos ainda 10 minutos, tínhamos o compromisso de acabar esta mesa mais ou menos às 6:45, e não sei se poderíamos passar também a palavra às pessoas, numa lógica participativa, nesta conversa, nesta mesa redonda, e se alguém poderia ter alguma pergunta que quisesse fazer. Não sei se há algum microfone que possa passar pela sala. Não, não há? É isso que... Eu também, a propósito disto tudo, eu devo dizer que... temos uma pergunta, o Miguel. A propósito disto tudo, também devo dizer que eu vindo do teatro e depois tendo feito o doutoramento em psicologia, aquilo que me... ficou muito na... que estava muito na minha cabeça enquanto questão de investigação, é até que ponto é que o teatro, e no meu caso foi de um teatro não aplicado, portanto, não um teatro aplicado, isto é que o teatro na sua forma mais convencional possível e nas suas múltiplas formas convencionais, porque não há uma forma convencional de fazer teatro. De que maneira é que aquele tipo de linguagem podia promover algum tipo de desenvolvimento nas pessoas? E chegamos a uma medida de desenvolvimento sociocognitivo, que tem a ver com dimensões emocionais, cognitivas, comportamentais, etc. No fundo, que teria sido tudo. E foi interessante constatar que nos instrumentos que nós utilizamos e no estudo empírico que nós fizemos, e verificamos que, efetivamente, o teatro, na sua forma convencional, na sua linguagem, que produz estes ganhos cognitivos, emotivos, desenvolvimentais. Claro que tudo isto tem condições e circunstâncias, o que me levaria a dizer, por exemplo, que talvez nem todos os projetos feitos de uma determinada maneira, isto seria outra provocação, mas nem todos estes projetos que são virados para a intervenção social, efetivamente, se calhar, produzem algum tipo de resultado, para isto é preciso condições, mas lá está, se calhar isto seria toda uma outra discussão. Mas, de qualquer maneira, a isto fica esta referência, talvez um bocadinho mais unificadora, que é, efetivamente, as vantagens que pode haver nesta associação das linguagens artísticas, nomeadamente linguagens artísticas teatrais, em todo o tipo de contextos, enfim. Não só nestes contextos, mas se calhar até mesmo contextos de aprendizagem, contextos profissionais, etc. Mas, Miguel, por favor, queres fazer a pergunta? Obrigado por terem vindo aqui e falado. Muito interessante ouvir-vos. A minha questão vai de encontro à questão das instituições, e as instituições parece que não mudam, mas depois há toda uma abordagem top-down, não é? O Hugo dizia logo no início que este tipo de projetos são financiados por bancos, não é? Então é quase uma coisa top-down, o dinheiro vem lá de cima para que as pessoas façam alguma coisa cá em baixo. Por outro lado, os artistas e as comunidades e as pessoas, quando fazem estes projetos, criam e desenvolvem metodologias, desenvolvem formas de trabalho, desenvolvem formas de estar na sociedade que são radicalmente novas, muitas das vezes, que são coisas que não foram vistas antes, muitas das vezes, e que são coisas que deviam fazer uma espécie de um ricochete de volta para as instituições, não é? E de volta para as câmaras e de volta para o poder local, que de repente já deveria levar com essa... Quer dizer, apesar de tudo, são eles que financiam este tipo de projetos ao fim do dia. Então é realmente estranho, e gostava às tantas de vos ouvir um pouco mais. Porquê é que será que os presidentes da Câmara têm medo de fazer teatro? Oh, me. isso é muito complexo, é? Tens muitas preocupações, mas eu estou muito animado porque parece que Portugal está a ganhar 3 a 1 aqui da Tierra. Portanto, vamos lá ver. Ora bem, por onde começar? Por onde começar? Eu tenho tendência para olhar para este tipo de práticas, de grupos que muitas vezes nascem daqui, ou então de grupos que já existiam, mas que tomam outras formas, que têm ligação com esta questão da continuidade. Aliás, no vosso projeto, o fazer presente é bem desse exemplo. É? Ou seja, quando nós estamos a dizer que os projetos têm um início e um fim, mas depois eles mudam de formato, são integrados de outra maneira. A entidade promotora deste projeto teve um passado para trás no trabalho com a Manuela e com o Tiago, não é? Ou só com a Manuela, não sei. Mas havia um trabalho anterior que permite chegar a este projeto. E agora, no final deste projeto, já vai ser outro formato que é necessário. O que é que fica integrado na entidade promotora? O que é que fica integrado na universidade com o envolvimento dos alunos? O que é que fica do ponto de vista da Câmara Municipal, que também já estava no processo, segundo o que entendi, no Então Vamos, não é? Bom, então, este é um projeto exemplar relativamente àquilo que eu estava a falar do que se espera de um projeto, ou do que é uma lógica de projeto. Estava eu a dizer que eu tenho tendência a olhar para estas práticas como um espaço de experimentação de uma dupla forma. De experimentação do ponto de vista artístico, porque não são só as políticas sociais, educativas, que estão esgotadas, de alguma forma. Também as abordagens artísticas estão muito cansadas, então é necessário experimentá-las de outra forma. A criação está também à procura disso. E sempre que olhamos de uma forma histórica, é muito interessante perceber quando é que as artes se abrem mais às realidades sociais e quando é que elas se fecham também de alguma forma. Estou a dizer mais e menos, não estou a dizer por completo. E eu acho que claramente nós estamos a viver um desses períodos. E portanto estas práticas são espaços de experimentação artística também, ao mesmo tempo que são espaços de experimentação política, onde nós nos experimentamos a estar de outra forma, de uma forma alternativa àquilo que estamos habituados nos contextos mais normativos. Ou seja, são espaços onde nós treinamos a auto-organização, onde nós treinamos a autonomia, ou não. São espaços onde nós treinamos o conflito, onde nós treinamos o confronto, onde nós podemos perceber, em espaços seguros, que não há problema nenhum em termos conflitos. Que isso, aliás, é uma coisa que se chama democracia. A grande questão é como é que nós conseguimos argumentar. Qual é a qualidade da nossa argumentação? Como é que nós chegamos a consenso ou não? Que diferença é esta que existe dentro do grupo? Então, estas práticas são uma arena privilegiada de experimentação artística e de experimentação política. E, portanto, obviamente que são práticas exigentes. Mas tem que ser assim. Não há como ser de outra forma. Portanto, a romantização em torno destas práticas, da comunidade que, ao fazer arte, de repente se dá toda muito bem, é toda muito unida e muito harmoniosa, depois terá momentos em que será assim, mas há outros momentos em que não é assim. Porque em comunidade também nós queimamos pessoas ao longo da nossa história. Convém não esquecer. Então, quanto mais prática nós tivermos em resolver esses confrontos, em viver esse dissenso, melhor. Porque senão começamos a ficar demasiadamente extremados. Não é? Então, desse ponto de vista, estas práticas são um contributo enorme para essa experimentação, neste duplo sentido. E desse ponto de vista, que falavas aí do laboratório, então, questões políticas, nós cidadãos que não estamos na democracia representativa enquanto representantes, mas só enquanto votantes, temos culpa do lugar onde colocamos os políticos. Nós colocamos os políticos em determinados clichês, que depois, quando nós vamos falar com a pessoa diretamente, às vezes não é tão assim. Então, nós também temos que quebrar essa barreira. E, portanto, este diálogo entre a democracia representativa e participativa é urgentíssimo. Eu não acho que a democracia participativa vai resolver, de repente, todos os problemas da democracia. Até porque nós não estamos treinados para isso. Então, convém mesmo uma transição de diálogo entre as duas duas coisas. Então, a democracia representativa não pode encomendar à participação, nomeadamente à participação cultural e artística, resolver todos os problemas de uma sociedade, de uma comunidade. Porque isso é dar tiros nos pés. Agora, dá um contributo. Claro que dá. Claro que dá. E ainda bem que dá. Então, saímos de uma zona em que os direitos culturais tiveram muito preocupados, e ainda bem, sublinho desde já, com espaços, espaços de cultura, espaços de programação, que se foram rigidificando ao longo do tempo, e o acesso a estes espaços. Essa foi a grande preocupação. Já chega. Em complemento a isso, é urgentíssimo centrarmos os direitos culturais na participação. Isso é fundamental para nós conseguirmos dar um salto evolutivo, porque senão... E estas práticas são um dispositivo, não são um único. Atenção, não são um único, são um dispositivo para dar-lhes esse salto. Sim, eu deveria acrescentar aqui também, é isto que o Hugo está a dizer, que, na verdade, não podemos nunca esquecermos que a lógica, a hegemonia da lógica, funciona sempre de uma maneira top-down, não é? Portanto, toda a nossa cultura, digamos assim, está estruturada dessa maneira, top, portanto, de cima para baixo e do centro para a periferia. A arte, digamos assim, o lugar da arte funciona um bocadinho mais nas margens disto. E aí é possível, se calhar, como estava a dizer, experimentar, explorar e criar outras lógicas e outras possibilidades. Mesmo que sejam financiadas pela Fundação La Caixa, porque desde que depois eles não interfiram na maneira como as coisas funcionam e deixem que a arte seja arte. Vejo bem mais políticos a interferirem e programadores culturais a interferirem na criação artística do que os bancos. Pois, imagino. A bem da verdade. Pronto, pois é isso. Imagino que. Imagino que sim. Então. De outra maneira. Exato. Pronto, mas é isto, ou seja. Havendo esse tipo de lugares, quer dizer, e nós podendo usufruir deles, acho que agora eles não vão resolver os problemas do mundo, nem vão resolver, mas podem contribuir para uma melhoria das coisas. E sobretudo para lançar reptos e criar cenários possíveis, mais plausíveis e mais viáveis, para nós todos podermos habitar e participar. Açuda, não sei se queriam também reagir. O que eu tenho visto dos projetos de intervenção que tenho acompanhado é que, efetivamente, eles provocam mudança. Eu podia dar aqui imensos exemplos de pequenas mudanças, às vezes podem não ser grandes mudanças, mas pequenas mudanças que fazem a diferença na vida das instituições, no tipo de respostas que oferecem aos públicos-alvo e na forma como trabalham com esses públicos. E até na forma como interagem com outras instituições. Portanto, eu tenho visto muitas mudanças a esse nível. E como dizia aqui o Hugo, são terrenos de experimentação. Também temos direito ao erro. Nem sempre somos bem-sucedidos, nem sempre procuramos criar, mas nem sempre acertamos. E este é um espaço privilegiado para essa experimentação e para o direito ao erro e para aprendermos com esse erro. Portanto, eu não vejo problema nenhum que às vezes haja também atividades ou práticas que não são bem sucedidas. Se nós tivermos aprendido alguma coisa com isso, é positivo e na próxima vez com certeza que vamos fazer melhor. Eu recordo, por exemplo, tanto preocupada que sou com dar voz às pessoas mais velhas, já cometi erros e já fiz sugestões que não resultaram bem em projetos. Tanta pressa que eu tinha de lhes dar a palavra. Hoje sou mais cautelosa, faço de outra maneira, uso outras estratégias, mas porque errei? Porque houve um momento em que pus toda a gente de volta de uma mesa quando não era o momento para toda a gente de volta de uma mesa. E até se calhar criei algum constrangimento. Felizmente aprendi com isso e hoje faço de uma maneira muito diferente. Mas eu estava a experimentar. E acho que este tipo de coisas também serve para isso. E estou convencida que o idadismo, que é o uma das formas mais graves de discriminação que nós temos, isto mostram os estudos, podem ser combatido, o idadismo pode ser combatido com este tipo de projetos. E isso tem todo medo. Bom, obrigado, Melissa. Não sei se a Teresa também quer dizer qualquer coisa. Que é o seguinte, retomando o que a Alice disse agora e o que o Hugo Cruz dizia há pouco dos sociólogos, antropólogos, geógrafos, etc., e depois os artistas, não é? As diferenças. E isto pensando mais agora em alguns de nós que estamos aqui, que estamos ligados mais ao meio académico, à universidade, portanto, a essa instituição. Penso que há que fazer mais, não é? Também abrir, no sentido de diminuir a distância, a divisão instituída do trabalho entre, por um lado, os artistas e, por outro lado, os cientistas sociais. Pela minha parte, falo, porque é a única pela qual posso falar, no lugar de socióloga, enquanto docente e enquanto investigadora, mas agora falo sobretudo como docente, em que os participantes são os alunos, não é? Se quisermos pensar na relação. Deste modo, não é? Digamos que sim, é isso. Eles não são profissionalizados, estão a aprender sociologia, sou profissionalizada, mas estamos todos no mesmo, na sociologia, dentro de uma sala de aula. Eu sinto cada vez mais que ganharia imenso, e tenho tentado ir por aí, a introduzir práticas que vêm mais do lado da arte e não da ciência, dentro da sala de aula. E, portanto, acho que cada vez mais a universidade deve abrir para aí, do meu ponto de vista, não é? Do meu ponto de vista. E por aí também conseguiremos, provavelmente, cidadãos, relativamente às novas gerações, potencialmente mais participativos, porque uma parte do catalisador, do impulso para a participação, tendo em conta diversos traços das práticas artísticas, vem das práticas artísticas, não vem das práticas científico-sociais, no nosso caso. Sim, no que diz respeito a esta questão da academia e desta chegada tardia das artes à academia, mas desta chegada efetiva, é interessante constatar isto, que é que corre, vem de duas lógicas diferentes, hegemónicas também. A arte mais neste lado dissensual, conflituosa, baseada no erro, portanto incorporando o erro como uma parte natural da aprendizagem, mais, se calhar, ligada ao trabalho empírico, à aprendizagem experiencial, etc., etc., tem esta vantagem de poder acrescentar muito àquilo que são os procedimentos, se calhar, mais cristalizados que a academia foi adquirindo ao longo do tempo, e as lógicas mais cristalizadas. Mas, ao mesmo tempo, também corremos o risco contrário, que é esta entrada das artes fazer-se por assimilação daquilo que já existe. E, portanto, é um bocadinho nesta tensão que acontece este diálogo entre esta entrada das artes, que é bem-vinda sobre muitos aspectos, nomeadamente por estes aspectos, uma maior abertura, maior democraticidade, maior capacidade de decisão, participação nas decisões, etc., etc., que fazem parte da natureza do que é o trabalho artístico, da liberdade, no fundo, que é o que está aqui em causa, e portanto, e as lógicas mais normativas que estão aqui em causa, e que o Miguel levantou agora aqui a propósito dos bancos. Ora bem, isto foi particularmente interessante. Faltam 5 minutos para as 6 horas. Eu não sei até que ponto é que nós teremos que, se calhar, fechar aqui. Não temos tempo para abrir mais perguntas ao público, nem nada, não é? E mesmo da nossa parte também não é. Eu só queria saber se Portugal, entretanto, já marcou mais alguma coisa. Aí está muito importante. Há 3, 2, falta 2 minutos. E lá, abrigo. Pronto, então a mim resta-me agradecer aos oradores, muito obrigado por esta excelente conversa. Sim, sim. Então era mesmo só uma partilha mais direcionada para o Dr. Hugo Cruz, uma vez que é o fiscal do projeto, digamos assim. E, portanto, deixar-lhe agora só uma partilha que, efetivamente, o projeto de Fazer Presente é no âmbito deste conceito da continuidade do projeto, em que trabalha a mudança de uma forma construtiva, de uma forma positiva, em que trabalha o crescimento e a formação das pessoas neste processo de envelhecimento. Não é só o envelhecimento ativo, da qualidade, as pessoas crescem, formam-se, aprendem, ou aprender até morrer. E, portanto, não naquela ideia do conceito do recreativo, de brincar, de distrair, de ocupar. E, portanto, é mesmo neste conceito de aprendizagem. Eu acho que estes são os conceitos-chave do fazer presente. É mesmo o envelhecimento com qualidade, com participação, respeitando a individualidade de cada um. Eu acho que são assim conceitos que se encaixam em cheio no fazer presente. Portanto, não podia deixar de o partilhar agora de uma forma concreta, que há bocado não tive a oportunidade. Obrigado. Bom, uma excelente maneira de terminar a nossa sessão. Muito obrigado a vocês, Teresa. Obrigado. E obrigado a vocês também. Muito obrigada a todos. Acrescentamos configurações às configurações que já trazíamos e vamos mais inquietos e mais empenhados que nunca em encontrar e fazer este caminho. Por hoje,